que arrebenta, tocando as marcantes no 14, DJ. Banda 007. Faz doer, é o novíssimo JM Rei. 007. Você se foi, deixando em minha dor. Não posso suportar. Minha mente pira quando chega a noite. Não quero você, eu vou te procurar. Você está aqui, é poderosa. Águia dourada, é poderosa. Águia dourada, um DJ mundo e DJ Nation. Eu vou curtir, é poderosa. Nosso amor era tão lindo e ver você sorrindo me fazia tão bem. Mas depois você se foi, deixando em minha dor. Não posso suportar. Minha mente pira quando chega a noite. Não tenho você, eu vou te procurar. Caribe, é aqui no

Banda 007. Gleidson 3D. Não consigo mais esquecer você. Desde o dia em que te conheci, tomou conta do meu coração. Virou meu sonho, minha paixão. E foi curtindo o show que eu me apaixonei pelo brilho do teu olhar. Ficar contigo é meu maior prazer. Chego até a enlouquecer. Já na tua boca é como viajar no céu. O sabor que me fascina tem gosto de mel. Hoje à noite eu vou sair pra me divertir com esse som. É supersônico 3D. É supersônico 3D. DJ Guilherme, agora vai tocar e você vai se apaixonar. É supersônico 3D. É supersônico 3D. Bota pra cima. Banda 007. Não está sendo fácil. É difícil não chorar quando vejo nossas fotos no meu celular. Não é fácil apagar as lembranças. Só pensa em nós. Por favor, não desligue agora. Preciso ouvir sua voz. Estou só. É potência e qualidade no Nordeste do Pará.

festival da Caratinga. O festival da Caratinga. O festival da Caratinga. O festival da Caratinga eu vou. Playdição 3D. 3D. Banda 007. Aterrorizando a concorrência. Banda 007. Uhul! Não esqueci aquela noite quando a gente fez amor. Me entreguei nesse desejo. Ai, que coisa louca. Foi tão bom, foi demais, meu amor. Te entreguei. Toca DJ Cutinho do Pará. 007. Não esqueci aquela noite quando a gente fez amor. Me entreguei nesse desejo. Ai, que coisa louca. Foi tão bom, foi demais, meu amor. Te entreguei. Mas você me deixou chorando e não pensou em mim. E quando ele toca, meu amor, eu sei que você vai lembrar. Toca DJ Cantinho do Pará. Toca DJ Cantinho do Pará. Toca DJ Cantinho do Pará. Que arrebenta, tocando as marcantes no 14 DJ. Banda 007. Uhul! Mandei mensagens pro Face e até curti. Fiquei com você logo mais pra gente sair. Hoje a noite promete, quero você. Um DJ Leandro, DJ Jotun. É o venenoso, venenoso do Pará. É o venenoso, venenoso do Pará. É o venenoso, venenoso do Pará. É o venenoso do Pará. Descobre o céu de Prime. Descobre o céu de Prime. Descobre o céu. Banda 007. Mandei mensagens pro Face e até curti. Fiquei com você logo mais pra gente sair. Hoje a noite promete, quero você. Um DJ Leandro, DJ Jotun. É o venenoso, venenoso do Pará. É o venenoso, venenoso do Pará. É o veneno, no, no, no, do Pará. É o veneno, no, do Pará. Descobre o céu de Prime. Uou. Descobre o céu de Prime. Descobre o céu de Prime. Yeah. DJ Jonathan. Banda 007. Jonathan, o DJ que arrebenta. Tocando as marcantes no 14 DJ. Pensando bem, na mesma distância, é capaz de acabar com nosso amor. Penso no dia que te conheci, numa noite linda de luar. Ali nasceu nosso amor. Vai tocar nossa canção. DJ Coyote, o fenômeno do mix, fazendo você se apaixonar. Falando de amor pra você dançar. DJ Coyote, o fenômeno do mix, fazendo você se apaixonar. Falando de amor pra você Banda 007. Pensando bem, na mesma distância, é capaz de acabar com nosso amor. Penso no dia que te conheci, numa noite linda de luar. Ali nasceu nosso amor. Vai

Banda 007. Jonathan, o DJ que arrebenta. Tocando as marcantes no 14, DJ. Sigo buscando encontrar uma solução. E a amnésia, a dor do meu coração. A dor é forte, não cicatriza. Parece que vou morrer aos poucos. É tão estranho não ver você na cama. Pra onde eu olho, tudo me faz relembrar. Eu vou curtir com essa equipe. E assim te esquecer. Equipe, os fura-olho. Oh, oh, onde te anda, eu tô. Oh, oh, estão da Vila União. Essa equipe é só curtição. Equipe, os fura-olho. Oh, oh, onde te anda, eu tô. Oh, oh, estão da Vila União. Oh, oh, é a equipe, os fura-olho. Banda 007. Jonathan, esse é Mil Graus. Sigo buscando encontrar uma solução. E a amnésia, a dor do meu coração. A dor é forte, não cicatriza. Parece que vou morrer aos poucos. É tão estranho não ver você na cama. Pra onde eu olho, tudo me faz relembrar. Eu vou curtir com essa equipe. E assim te esquecer. Equipe, os fura-olho. Oh, oh, onde te anda, eu tô. Oh, oh, estão da Vila União. Essa equipe é só curtição. Equipe, os fura-olho. Oh, oh, onde te anda, eu tô. Oh, oh, estão da Vila União. Oh, é a equipe, os fura-olho. DJ Jonathan, bota pra cima. Banda 007. Uhul! Hoje à noite eu decidi sair pra me divertir e esquecer você. Você me perdida aqui. Vou curtir com o megassom. Eu comando. Ai, meu amor, eu quero te encontrar. E eles vão tocar. DJ Regi, DJ Renan, DJ Adriano e o DJ Bruno. Hoje à noite eu decidi sair pra me divertir e esquecer você. Você me deixou perdida aqui. Meu amor, se foi o furacão virtual, o som que toca só pra mim. 107. Vou te esquecer. Vou com esse

se entende do assunto. Banda 007. Não vejo mais um jeito de te reconquistar. Procuro qualquer coisa pra culpar minha mente, mas sem querer penso em você de repente. Vou dar um jeito e sair dessa solidão, com essa carretinha que é pressão. Em Governador Nunes, ver é só sucesso, a cidade que é do meu coração. Banda 007. A tua ausência cada dia está me matando. Não vejo mais um jeito de te reconquistar. Procuro qualquer coisa pra culpar minha mente, mas sem querer penso em você de repente. Vou dar um jeito e sair dessa solidão, com essa carretinha que é pressão. Em Governador Nunes, ver é só sucesso, a cidade que é do meu coração. Super 10, Super 10, na carretinha da galera. Super 10, Super 10, Governador Nunes Freire. Super 10, Super 10, na carretinha da galera. Super 10, Super 10, Governador Nunes Freire. Cidade que Banda 007. Mixagem DJ Jonathan, tocando sempre no mil grau, papai. Você nem ligou, se foi, nem disse adeus. Se terminou de um jeito que eu não sei entender. Mas eu vou dar a volta por cima, mudar o jogo de um jeito que você jamais esperou de mim. Curti o som que vem do Maranhão, com DJ Dino Mix, DJ Jack, DJ Maruju. Carretinha pancadão, tocando no seu coração. É você minha paixão, oh oh. Carretinha pancadão, por você me apaixonei.